Já reporta interno, reboque. Gente, reporta aí. Bom dia, de WebJet, William Charlie. Escuta, prossiga. O Pátio 3, solicita autorização de reporte para a ponte número 3 do Grande Pátio. Autorizado no Pátio 3, reporte para ingressar no Pátio Principal. William Charlie reportará no ingresso do Pátio Principal. Salvador, bom dia, até 3601. Olha, prossiga. Uma informação, continua interditada a pista? Olha, vai chegar. liberado a partir da 0600. Muito obrigado. Saulo Juliette Whisky finalizou o reboque, obrigado e um bom dia. Igualmente, bom dia. E o TAN 3601 voltando? Escuta, prossiga. Por gentileza, eu poderia confirmar a saída prevista, senhor? Qual o destino? São Paulo, Congonhas. Dael, inicialmente, Dael. Confirmar? Dael. Muito obrigado. Eu risco de ato Romeu para ingresso no grande pátio. Já até o portão 3, reporte técnico. Obrigado. Juliette Romeu, concluído o reboque na posição 3, muito grato, bom dia. Igualmente, bom dia. chama a torre? É o Webjet Whisky, Jet Romeo, tá chamando a torre? Prossiga com a mensagem, tá um pouco baixa, mas dá pra entender, prossiga. Autorizado, pátio 3 até o 8, reporte para ingressar no pátio principal. Salvador, bom dia, Alfa Zulu Lima. Me escuta. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o Pinga, número 1. Iniciando o pátio 3, está autorizado, fica atento ao tráfego da web, também no pátio 3 no reboque. Reporte para ingressar no pátio principal, Alfa Zulu Lima. Ok, Alfa Zulu Lima, sim. Diz que já teve o momento autorizado a ingressar a parte principal até o portão 08.